programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia. Estimado ouvinte, bom dia. Seja bem-vindo ao Cidadão e o Desenvolvimento, um novo espaço na Eclésia sobre a responsabilidade da Development Workshop. A nossa presença semanal acontece todas as quartas-feiras, entre as 9 e 10 horas. Hoje são 4 de abril de 2012. O país assinala o Dia da Paz e Reconciliação Nacional. A realização é do Isidro Chiticulo, a técnica de Wanda de Carvalho. Na reportagem está o Manuel Augusto. Quem vos fala é o Walter Cristóvão. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. E vai ser assim, ou tem sido assim. Esta é a terceira semana que nos fazemos presentes. O ouvinte também tem a sua participação, ligando para o 929-20-21-81 ou 222-443041. Hoje vamos continuar a falar sobre a importância do pagamento de taxas na melhoria dos serviços prestados ao cidadão. Para o efeito, vamos contar com as contribuições de Willy Piazza, do Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, e também convidados vindos da EPAL e a EDL, dois setores importantes para o desenvolvimento de qualquer sociedade e a sã convivência entre os cidadãos. É importante que haja energia elétrica e também a água. Mas como funciona a taxa nestes dois setores? É sobre isso que vamos falar. Não se esqueça, você que é consumidor tanto da energia quanto da água, você que paga taxas, que paga valores financeiros para ter estes bens, vai poder participar deixando as suas preocupações, levantando as suas questões para o 929-20-21-81 ou 222-443-041. O cidadão ativo tem o seu espaço de participação democrática na Eclésia. O Cidadão e o Desenvolvimento, um programa da Development Workshop, emitido todas as quartas-feiras, das 9 às 10, na Emissora Católica de Angola. Vamos então passar a conversa. Antes de ter os ouvintes, vamos apresentar os nossos convidados. Vamos à introdução da taxa e depois vamos aos seus contributos, às suas preocupações. É importante que hoje levantemos as questões pertinentes. É uma oportunidade para ser aproveitada. Eu tenho aqui no estúdio o Sr. Vladimiro Bernardo, é o chefe da agência do Quilamba, pela EPAL. Bom dia. Bom dia, Manuel Vieira, e bom dia... Walter Cristóvão. Oh, bom dia, Walter Cristóvão, e bom dia, auditório da Emissora Católica de Angola. Muito grato. O Sr. Diretor do Centro de Distribuição e Comercialização do Distrito de Sambizanga, afeto ao município de Luanda, o Sr. Jesus Adão, estou certo? É isto, Jesus Adão. Afirmativo. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Walter Cristóvão, portanto, um bom dia também a todo o auditório da Rádio Eclésia. Grato. Recordo aos ouvintes, são convidados a fazer parte deste programa. Vamos à introdução, eu queria poder perceber que tipo ou que taxas são pagas. Primeiro para a questão aqui do Sambizanga, que já é, agora é um distrito, já foi um município tradicional, como é que funciona o pagamento? Ok, mais uma vez, Walter Cristóvão, primeiro devo agradecer a oportunidade que dão à EDEL em participar nesse tema bastante sugestivo e saudar também a todos os angolanos pelo dia 4, Dia da Paz, tendo em conta os grandes benefícios que a paz trouxe para os angolanos. E um bom dia também em especial a todos os clientes da EDEL. São muitos. São muitos. Bem, relativamente ao tema sobre as taxas, eu devo dizer que a nível da empresa, nós, quando da solicitação de uma tomada nova, um cliente que nos solicita uma tomada nova, após a efetivação da vistoria na sua residência para vermos as condições técnicas que a residência tem para o processo da ligação, o cliente é submetido a uma taxa que nós chamamos a taxa de ligação, e esta taxa de ligação também é acompanhada com o valor, portanto, da tomada nova, ou seja, que engloba todos os materiais que nós, a empresa, vamos consumir para fazer a ligação da residência do munícipe. Portanto, ele paga a tomada nova, que inclui uma taxa de ligação, mais os outros emolumentos que englobam ou que têm a ver com todo o material que a empresa vai consumir para fazer chegar a energia elétrica à casa deste cliente. Não sei, mano. Exato. Mas, explica-me melhor, taxa de ligação, o que é isso? É o primeiro contacto que ele tem com o vosso produto? O que é de concreto a taxa de ligação? Afirmativo. Bem, quando o cliente nos solicita a tomada nova, ele forma um processo junto dos nossos balcões. Em princípio, não paga absolutamente nada. Solicita-nos com um conjunto de documentação, a fotocópia do bilhete de identidade, o croquis de localização, contactos telefónicos, etc, etc. Lhe é dado um talão com o número do processo e temos aproximadamente 10 dias para tratar da situação do cliente. Desde a vistoria em casa do cliente, pois aí dele, nós movimentamos uma equipe até a casa do cliente, com base no seu croquis de localização, contactos telefónicos, etc. Fazemos a vistoria da casa do cliente, vimos as condições técnicas, ou seja, a instalação do interior da casa, e qual é o ponto de ligação mais próximo que nós temos à casa do cliente para fazer a alimentação da casa deste cliente, deste proponente. Depois do levantamento feito, o cliente é convidado novamente em uma data de retorno aos nossos balcões, em que lhe é feito o orçamento para podermos fazer a ligação da casa do cliente. Este intervalo tem quanto tempo, este período? Nós temos 10 dias para fazer a ligação de um cliente, desde o contacto que ele faz connosco nos balcões, a vistoria, o pagamento dos emolumentos e a ligação do cliente. Portanto, nesta altura, só ficamos dependentes do pagamento da tomada. Logo que o cliente tomar conhecimento do seu orçamento para a ligação da sua residência, nós ficamos dependentes do pagamento desta tomada. Assim que o cliente nos fazer o pagamento, nós imediatamente movemos uma equipa técnica para fazer a ligação da casa do cliente. E este valor engloba aquilo que eu acabei de dizer, um orçamento na qual todo o material que a empresa vai gastar para a ligação desse cliente é valorizado. Isto depende muito da quantidade de metros de cabo que nós vamos consumir para fazer a ligação do cliente. E introduzimos também a taxa de ligação. Portanto, é uma taxa em que é o primeiro valor na qual o cliente começará a ser faturado. É uma taxa em que é adicionado ao valor da tomada, não é? Portanto, é a primeira taxa que nós vamos ativar o cliente a nível da base de dados, 2.500 kwanza. Bem, são os primeiros dados, então, em termos de energia, não é? Este é o contacto para que se possa ter energia elétrica em casa. Ouvimos o Sr. Jesus Adão. Vamos perceber a questão da água. O projeto Quilamba é, vamos dizer que é um projeto base, hoje é uma espécie de espelho. Já há pessoas que dizem que no Quilamba é proibido errar, o projeto não pode falhar, tem tudo para dar certo. Como é que está a situação da água em termos de instalação? Já há contratos? Como é que se vai processar? Sr. Vladimir. Sim, sim. Obrigado. Vladimir Bernardo. Afirmativo. Exato. Portanto, no projeto Quilamba, nós temos já uma agência que foi inaugurada no dia 2 do mês transato. Entretanto, ainda, portanto, nós temos cerca já de 151 clientes. Portanto, que já estão cadastrados. E, portanto, o abastecimento de água, a princípio, também não há problemas nenhum. Temos sido contactados, temos uma estreita relação com os primeiros moradores do Quilamba. E, portanto, as coisas estão a correr na normalidade. Começam da escala zero, não é? Começa-se o consumo na base ou há algum valor, alguma taxa que se paga antes de tudo isso? Portanto, no projeto Quilamba, todos os imóveis têm um contador de água. E, entretanto, no ato do cadastramento, nós cadastramos também este contador de água, inclusive a leitura que é, a princípio, zero. E, portanto, as faturas serão processadas em função do consumo real. Tudo que registar o contador é a nossa base para, então, o processo de faturação. Eu vou dar um exemplo prático e permitam-me para os ouvintes nos puderem perceber. Eu, se quiser consumir um cartão de recarga, eu já sei que são 125, por aí. Agora, a água, como é que eu calculo? Como é que eu sei que vou pagar o que consumi? Como é que funciona? Portanto, isto refere-se ao caso específico do Quilamba ou na generalidade? Não, se nos puder explicar como é que funciona. Portanto, melhor. Nós temos cobranças por estimativa e cobranças por consumo real, porque nem todos os imóveis possuem um contador de água. Estimativa é consumo real, não é? Sim, sim, sim. Uhum. A estimativa é? No caso da estimativa, para quem tiver um consumo até 20 metros cúbicos, nós cobramos o valor de 45 kwanzas, o primeiro escalão. Uhum. Portanto, de 40 a 60, de 40 a 60 metros cúbicos, nós cobramos 60 kwanzas. E de 60, de 60 metros cúbicos até 95, portanto, de 60 adiante, nós cobramos 95 kwanzas. Este último também é válido para os nossos clientes da rubrica do segmento Melhor Comércio, Indústria e Serviços. Exato. Vamos então aos nossos ouvintes. Eles certamente têm questões para colocar tanto ao Sr. Vladimir Bernardo quanto ao Sr. Jesus Adão. Estamos no 2224-43041. O programa é da DW. Estamos consigo todas as quartas-feiras, falando do cidadão e o desenvolvimento. Bom dia. Sim, bom dia. Com quem tem o prazer de falar e de onde nos fala? José Lucas, sou eletricista e falo a partir da Samba. Bom feriado, estamos a ouvir. Ok, ok, sim, obrigado. Já é o seguinte, eu tenho uma questão mesmo, só ainda de momento, referente à questão do fornecimento da energia. Lá o nosso convidado estava a explicar que o cliente primeiro mostra o croquis de localização, depois vão fazer a vistoria, quantas tomadas é necessário, fazem um balanço, essa coisa toda. Tá bom, já compreendi isso na abertura do contrato, praticamente. Eu praticamente já estou fora desse prazo. Já fiz o contrato e estou pagando a minha energia regularmente. A questão que eu tenho é o seguinte, que depois da EDL ter feito a ligação, nós não consumimos a energia consoante o próprio pagamento. Se formos a ver, há casas que têm contadores, outras casas não têm contadores. Há pessoas que têm uma sala, né? Outro tem duas salas e três quartos, e às vezes ambas pessoas, com aquele que tem simplesmente um quarto, pagam o mesmo valor. Se alguns têm contador, às vezes os que têm contador, né? Os homens deles não têm tido controle absoluto, né? Não têm feito a vistoria, a legenda, a leitura toda do consumo na sua totalidade. E por outro lado, nós, às vezes, ficamos duas semanas ou mesmo três semanas sem energia. Por exemplo, aqui na Rotunda do Morro da Luz, concretamente, aqui em frente à casa da mãe do presidente, né? Já estamos há duas, essa é a segunda semana, sem energia. Parece que caiu algum posto ali ou algo parecido. Mas sendo essa falta aqui de não consumirmos a corrente elétrica durante esse período, de qualquer modo, sempre teremos que pagar um valor que já é programado lá a partir da agência. Não sei como é que se compreende esse tipo de situação. E, por outro lado, outra questão é, no princípio, não só a própria energia, não chega absolutamente a 220 ou 240 ou 230 volts. Se neste momento que eu estou aqui a falar, se eu pegar um multímetro e medir a corrente elétrica da minha casa, só está nos 140 a 120 volts. E os eletrodomésticos não funcionam. Eu tenho que ir comprar um estabilizador, essa coisa toda. Às vezes sou obrigado a desligar a energia da rede e ligar o girador para ver se a arca ou então o televisor ou o ar-condicionado que eu tenho em casa funciona. Geralmente eu preciso de uma explicação disso e nós pagamos, né? Eu sempre pago, a próxima fatura vou pagar dia 14 de abril, já praticamente dentro de duas ou uma semana. E nós pagamos sempre, pagamos praticamente. Porque sabemos que se não pagamos, sempre sofremos corte. É por isso que devemos pagar sempre de qualquer maneira. Muito grato, José. Boa quarta-feira. José Lucas é técnico, especialista e conhece, deixou aqui termos técnicos importantes. Já vamos poder perceber a sua questão, mas vamos ao contacto com outros ouvintes no 2224-43041. O programa é da DW, Cidadão e o Desenvolvimento, na Emissora Católica de Angola. Bom dia. Bom dia. Como é que se chama e de onde nos fala? Tiangala Moara Tiangala Neves. Tiangala Neves, feliz dia 4, ou pelo menos bom descanso neste dia. Vamos aos seus dados. Muito obrigado. Eu vou dar uma questão ao senhor de Epale, que está aí. A minha questão é a seguinte. Meu senhor, vamos continuar com esse chafariz de socorro nas ruas e não haverá água porta a porta? Uma coisa de pouca vergonha. Uma Angola com dinheiro, com tantos recursos humanos. E o senhor da energia, ou dele, posso dizer. Acho que a UNITA continua a fazer cair postos de energia. Porque desde qual hora que foi a energia? 19 horas e tal. Até aqui não temos energia. Quer dizer, a UNITA fez mais cair um posto. Onde, em que área concretamente? Em que área? Em que área, ouvinte? Estamos na área de Mabora. Está certo. Um abraço, fique bem. Boa quarta-feira. É o ouvinte Tchangala Neves. O próximo já aqui está. Bom dia. Ouvinte, bom dia. Infelizmente perdemos o contacto. Estamos no 22244-3041, o Cidadão e o Desenvolvimento, programa da Development Workshop na emissora católica de Angola. Estamos a falar da energia e a água são os dois campos hoje, mas você paga a taxa e queremos ajudar a compreender as suas vantagens. Bom dia. Bom dia, sim. Com quem tenho o prazer de falar? É Edgar David. Edgar David, de onde nos fala? Kikolo. Vamos aos seus dados, Edgar. Sim, queria muito mais antes direcionar uma pergunta ao senhor Daipal. A questão dos safarizes montados pelas ruas. A Ipal tem esses safarizes a seu controle ou existem grupos privados que controlam elas? Pelo que sabemos, a água é vendida ao valor de 10 quão. Mas também que o consumo não é tanto lá controlado. De forma que seria saturado cada um desses consumidores. E por outro, por que não se realiza um trabalho de verificação aos mesmos chafarizes para que se coloque os chafarizes casa em casa? Ao senhor Daniel, creio eu que o município de Cacoaco tem uma agência da guerra, mas o seu controle, eu acho que existe uma base de dados onde já está fixado um valor em que o consumidor paga. Tanto aquele que consumiu como aquele que não consumiu, o valor que ele paga sempre é o mesmo. Eu fiquei durante praticamente 2 meses, não tivemos luz na área da Água Esperança, e fomos à base de dados de Cacoaco e pagamos o mesmo valor. Quer dizer, aquilo obrigatoriamente deve pagar. A que se deve é esse tipo de cobrança. Regressamos dentro de alguns minutos para continuar a ouvir os ouvintes. A participação do cidadão à execução do OGE, da melhoria do acesso aos serviços, ao desenvolvimento municipal, o cidadão e o desenvolvimento, aqui na Eclésia. O programa da DW Development Workshop, todas as quartas-feiras, o objetivo é olhar para o cidadão e o desenvolvimento, o seu bem-estar. Estamos a falar de taxas e hoje centralizamos as nossas atenções para duas vertentes importantes, dois setores importantes da vida social, a água e a energia elétrica. Tivemos aqui contributos do José, do Tchangala e também do Edgar, tomaram nota. Vamos começar pelo senhor Vladimir Bernardo Plaipal, o que é que nos pode adiantar? Portanto, Vladimir Bernardo, eu direcionava-me ao Senhor Jesus. Vladimir, relativamente à questão que foi colocada aqui pelo ouvinte Tchangala Neves e ainda o Edgar David, que concerne nos chafarizes, portanto, existem projetos da IPAL, que nós temos um projeto, concretamente, que visa a beneficiar em 700 mil novas ligações, portanto, e já estamos a fazer algum trabalho de cadastramento em alguns bairros. Portanto, a questão dos chafariz em bairros onde realmente a estrutura urbana oferece condições faz parte dos objetivos da IPAL efetuar então as ligações domiciliares dentro desta previsão das 700 mil ligações. Essa taxa que se paga é estabelecida por quem? Pela IPAL, pela Comissão de Moradores, ou vocês instalam e... A taxa que se paga, portanto, os chafarizes têm uma tarifa social, que são de 32 kwanzas o cartão. Portanto, o cartão dá para 50 bidões, digamos, de 20 litros. São renováveis os cartões? Exato. Termina o consumo, volta a pagar? Exatamente. O cidadão adquire os cartões e, por sua vez, faz o consumo de acordo aos cartões. À medida que vai consumindo, é colocado um visto no cartão. Mas acha que tem funcionado assim? Me parece que, segundo o Edgar, as pessoas pagam por bidon, por recipiente, 10 kwanzas. Chega a ser mais caro. Portanto, o que eu posso dizer é que o que está estabelecido, o que a IPAL tem o controle, é o sistema de cartões. Há fiscalização? Portanto, temos fiscais que, de facto, passam por esses chafarizes para acompanhar o trabalho, porque nos chafarizes existe uma gestão entre a IPAL e digamos, a pessoas afetas à comunidade naquela determinada circunscrição. E se houver, por exemplo, algum incumprimento, a IPAL vai ao local, se apercebe que há incumprimento, alguém que está a cobrar o que não devia, como é que fica? Portanto, uma vez registada uma ocorrência do género, a IPAL também tem procedimentos para então poder resolver essa situação. Judiciais ou afasta simplesmente a pessoa? A princípio, medidas internas. Medidas internas, o que é isso? Ajuda-me a perceber. Portanto, pode ser o afastamento, substituir, no caso, a zeladora que estiver a praticar este ato por uma outra pessoa que possa então fazer conforme as orientações. É um colaborador externo da IPAL? Exatamente. Alguém encontrado na comunidade? São zeladoras, pessoas que pertencem à comunidade. E como é que estamos em termos de chafarizes? A ideia é reduzi-los e dar água às pessoas canalizadas, é assim que se diz? Com certeza. Com este projeto de ligações domiciliares. Há previsões de que isso, os chafarizes vão a reduzir? Em determinados bairros, onde as condições urbanas oferecem condições para ligações domiciliares. Mas a realidade de Luanda, no contexto geral, há mais tendência para a redução ou para a instalação de chafarizes? Para a redução. Certo. Senhor Jesus Adão, vamos olhar para a questão da energia elétrica. O José Lucas, que é um especialista na matéria, levantou aqui uma questão muito interessante: a voltagem necessária para que os eletrodomésticos funcionem. Como é que a EDEL resolve estes problemas quando a pessoa não tem a força energética suficiente para abastecer os aparelhos em casa? Entre outras questões que foram levantadas. Ok, volta Cristóvão, muito obrigado. Eu vou já responder essa questão do caro do Lucas. José Lucas, bem como o Edgar David, que em suma aí há duas questões que praticamente convergem no mesmo assunto. Mas antes, deixa-me só fazer uma incursão rapidamente naquilo, uma vez estamos a falar das taxas, naquilo que são as tarifas que nós, EDEL, utilizamos para já agora aproveitar os microfones da rádio, né, e aclarar melhor os nossos clientes. Bem, nós a nível da baixa tensão doméstica, nós cobramos o quilowatt-hora 3.35 kwanza, ou seja, uma residência doméstica paga 1 kWh 3.35 kwanza. Baixa tensão doméstica. O que é isso de concreto? Baixa tensão doméstica, estamos a falar as nossas residências, por exemplo, que não têm uma atividade comercial, não uma loja. Não uma loja. Nossas residências. A baixa tensão. Depois ainda temos outra tarifa que é... Repita os seus valores, como é que é? A baixa tensão doméstica, 3.35 kwanza, o kWh. Baixa tensão doméstica, 3.35 kwanzas. Depois temos a baixa tensão tarifa social, que é 1.156 kwanzas o quilowatt-hora. A tarifa social, 1.156 kwanzas o quilowatt-hora. E eu já explico o que é tarifa social. Ora bem, a nível da tarifa, existe a subvenção para os clientes que consomem até 200 kWh, ou seja, aqueles que vão de 1 a 200 kWh, eles são subvencionados os seus primeiros 50 kWh. Eles pagam a tarifa que nós chamamos de tarifa social. Os primeiros 50 kWh. Quer dizer, lhe é reduzido o valor? Afirmativo. Se ele consumir até 200 kWh, os primeiros 50 kWh, ele paga o kWh a 1.156 kwanza. E os restantes 150 kWh, ele paga a tarifa doméstica, que é 3.35 kwanza. Volta que estou, não sei se me faço entender. Exatamente. Portanto, um indivíduo que consumir até 200 kWh tem direito à subvenção dos seus primeiros 50 kWh. E isto é automático no processo de faturação. E se não atingir os 200? Se não atingir os 200 kWh, na mesma os primeiros 50 kWh são subvencionados. Se ele atingir, por exemplo, 80 kWh no mês, os primeiros 50 kWh são subvencionados. Ele paga com a tarifa de 1.156 kwanzas, ao passo que o restante quilowatt-hora que prefaz os 80, ele paga a tarifa doméstica, que são 3.35 kwanza. Isso para também tirarmos aqui algumas dúvidas. Exato, mas ajuda-me só a perceber qual é o nível de kilowatts mínimo exigível para abastecer uma residência com televisor, uma geleira, Pode ajudar a perceber? Depende, eu devo dizer que um cliente pode consumir, pode fazer gestão do seu consumo, pode consumir 50 kWh, 150 kWh, 200 kWh. Se reparar, um cliente que consumir 200 kWh já é muito bom, até porque ele terá direito à subvenção. E eu apelo aqui os clientes a racionalizarem, no sentido de beneficiarem mesmo também desta subvenção. Porque não é o facto de consumir 300, 500 kWh, como temos clientes também que consomem isso, esses clientes não têm direito à subvenção. Então nós aproveitamos aqui isso para lançar o apelo que a racionalização também tem o seu efeito positivo. Um dos efeitos positivos é exatamente a subvenção que o cliente é submetido. Agora, para os clientes, por exemplo, especiais, os clientes comércio e serviços, clientes indústria, estamos a falar, por exemplo, de uma moagem, de um escritório, estamos a falar também, pode ser até de um cliente, mas que tem uma tomada trifásica, consome mais do que um cliente de baixa tensão doméstica. A esses clientes a tarifa é 4,40 kwanza o kWh. Por quê? Porque ele tem uma atividade comercial, não é? É comércio e serviço ou indústria, ou até um cliente do tipo trifásico, tem uma tomada trifásica, então já paga mais do que um cliente doméstico. Depois temos a iluminação pública, que é 2,46, não vale a pena chegarmos muito na iluminação pública. Portanto, isso era só para fazer uma abordagem relativamente às taxas que nós cobramos, para situar os nossos clientes. Agora, entrando concretamente naquilo que o nosso cliente José Lucas, bem como o Edgar David, colocaram relativamente à voltagem. Eu estou em crer que o cliente José Lucas deve ter algum problema do ponto de vista na rede que alimenta a sua residência. E eu convido a fazer uma reclamação junto do nosso biquete. Aproveito até aqui a oportunidade para ligar para o 222-64-1700 e registrar a sua reclamação. Vamos só repetir o número. 222-64-1700. Ou ainda poderá mandar uma mensagem utilizando o seu CIL, que é o código de identificação do local, depois em seguida a cardinal e o número 1, e introduzir o número 918-65-5500. Portanto, poderá mandar uma mensagem, repito, utilizando o seu CIL, cardinal 1, e o número de telefone é 918-65-5500. Para registrar a sua reclamação, eu acredito que deverá haver um problema do ponto de vista técnico, não é? Que carece da nossa presença no local e averiguar o porquê que a energia está a chegar, digamos, abaixo de 220 volts em sua residência. Isso é um caso prático. Uhum. Agora, no concerne ao pagamento do consumo de energia elétrica com ou sem energia, conforme também o cliente Edgar David acabou de colocar essa preocupação. Nós, a nível dos nossos balcões, temos alguns modelos de reclamação com o cliente. Sempre que entender que não consumiu energia no período de X a Y, poderá solicitar um desses modelos junto dos nossos balcões, preencher a sua reclamação, terá um dia para vir saber do resultado da sua reclamação. Mas eu aproveito para reforçar que sempre que o cliente não tiver energia, deverá mesmo fazer um contacto com a Ideal, deverá mesmo ligar para os números que acabei de dizer ou mandar uma mensagem e registar a sua reclamação. Após o seu registro da reclamação, ele terá um número da reclamação e poderá guiar-se a partir deste número da sua reclamação. Porque quando ele fazer a sua reclamação, do ponto de vista de faturação, junto dos nossos balcões, nós, em primeira instância, vamos nos guiar na reclamação que o cliente fez do ponto de vista técnico. Qual foi a intervenção que nós fizemos, se de facto constatou-se que o cliente esteve sem luz neste período, para podermos então dar o tratamento da sua faturação, cobrando, digamos assim, aquilo que são os quilowatt-horas que ele de facto consumiu. Eu continuo a dizer que sempre que ficar sem energia, deverá contactar a Edel por meio dos telefones que nós acabamos de dizer, ou por meio da mensagem, para registro da sua reclamação e ter o seu número de reclamação. Porque, portanto, nós também não vamos cobrar aquilo que nós não fornecemos. E sempre que o cliente nos fazer ver que não teve energia, tem a sua reclamação, nós temos formas, temos os nossos registros na base de dados, verificar se de facto o cliente fez a respectiva reclamação, e daí temos mecanismo para dar tratamento da sua faturação. Portanto, estamos abertos para isso. Exato. Vamos fazer um intervalo agora à conversa. Vamos regressar dentro de alguns minutos. É o Cidadão e o Desenvolvimento, programa da Development Workshop, a DW Angola, todas as quartas-feiras entre as 9 e 10 horas aqui na Emissora Católica de Angola, olhando tão somente para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento social. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento, o novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção do cidadão e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Vamos ouvir o que nos diz o Manuel Augusto, o repórter que foi ao encontro do chefe de departamento de património do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, Filipe Caetano, fala sobre algumas preocupações levantadas pelos ouvintes. A necessidade de se pagar as taxas porquê? Porque é a partir destes recursos que o Estado consegue disponibilizar este bem ou este serviço. E onde é que está a prestação do cidadão? O cidadão, ao pagar uma taxa, ele vai pagar um serviço que lhe é prestado, ao que difere do imposto, que por vezes não é revertido diretamente a um serviço que lhe foi prestado. Mas as taxas o cidadão paga pelo serviço que lhe é prestado ou pelo serviço que lhe é disponibilizado. Por exemplo, podemos falar da taxa de circulação. O cidadão paga porque usa as vias de circulação, as estradas, e então há uma necessidade de mantermos estes bens, estes serviços que o Estado oferece. Falou muito bem da taxa de circulação. Exato. Nós temos estado a verificar que muitos automobilistas pagam, de facto, a taxa de circulação para que as vias estejam reabilitadas, estejam em bom estado, não é? Mas, em alguns casos, verifica-se que a maioria das vias encontram-se em péssimo estado. Porque, apesar de tudo, sabemos que muitos preferem furtar-se ao pagamento de taxas. E muitas das vezes irem por vias que não são as mais corretas. Por isso aqui o apelo do INADEC, porque sendo um cidadão e querendo que lhe seja prestado os melhores serviços, é um dever de cidadania, então, cumprir com a parte que cabe ao cidadão. E para aqueles que pagam, de facto, a taxa de circulação, podem reclamar? Podem reclamar sempre que verem os seus serviços cumpridos de forma não de acordo, podem reclamar, claro, com o seu comprovativo, devem comprovar que pagam as taxas de circulação e fazerem chegar. Nós temos vários fóruns que podemos, a acompanhamento das entidades máximas do INADEC, o INADEC pode ver de que forma podemos contribuir para comatar esta forma de recessão de taxas e a sua distribuição, não é? O INADEC pode auxiliar se recebermos, por exemplo, várias reclamações que muitas vezes o cidadão não está ainda totalmente na ideia de o fazer, mas sabendo que várias pessoas pagam a taxa de circulação, se estiverem aqui a informar o INADEC por estas e por outras razões, acreditam que não está a ser bem distribuída as suas taxas pagas. Então, o INADEC também pode, em consonância com a Aviação e Trânsito e outras entidades ligadas às estradas, o INE, e podemos criar uma conferência a uma outra altura e analisarmos e termos uma ideia real, qual é o impasse de tudo isto, porque também vimos que há muita melhoria nas estradas. E o trabalho não é pouco, são muitas estradas, e então também estamos a ver que muitas delas a serem reparadas, e o trabalho não pode ser feito de uma vez, né? Então, por fases, estamos a ver que estradas estão a ser reabilitadas, estradas estão a ser construídas. Então temos que fazer também sempre a nossa parte, que é pagar as taxas, que é a nossa única forma de contribuir para a manutenção, contribuir para o melhoramento dos serviços que nos são prestados. Além das estradas, não é? da taxa de circulação que tem que ser paga, falou também na saúde, não é? Na saúde. Como é que o INADEC vê este ramo da saúde? Da saúde. No ramo da saúde, o INADEC tem feito também várias visitas em tantos outros locais ligados à saúde, como farmácias, hospitais, clínicas. O INADEC tem acompanhado estas empresas e logo sabemos que o pagamento de taxas hospitalares, que também não é uma taxa tão elevada, E porque a maior parte dos serviços públicos hospitalares, a intenção é que seja grátis, e por isso que muitas vezes encontramos muitos placares nos hospitais a solicitarem que não se faça pagamentos não adequados à saúde. Mas sempre que houver uma taxa de saúde, sabemos perfeitamente que é para o melhoramento dos serviços, o melhoramento dos bens disponíveis para o cidadão ter a saúde de forma correta, disponibilizada pelo Estado. Sim, pode continuar. E também temos outras taxas, como as taxas das conservatórias, que também nos ajudam a termos os serviços das conservatórias melhores disponíveis. Precisamos tratar uma certidão, precisamos tratar um registro criminal, então temos uma taxa a pagar. Essa taxa que nós temos a pagar não é mais senão importante, porque auxilia na manutenção desses serviços que está disponível. No que concerne, de facto, o pagamento de taxas, o que mais lhe preocupa, em que ramo é que mais preocupa o INADEC? O ramo que mais preocupa o INADEC, de certeza, que é quando essas taxas, o cidadão não tem a preocupação de pagar no local devido, não é? O cidadão deve pagar as taxas nos bancos. Aquelas entidades que já têm as suas contas disponíveis, o cidadão deve ter a preocupação, que é o nosso contributo como cidadão, pagar as taxas no banco e, acima de tudo, levar o borderó ao local certo e, então, tratar o seu documento. E para que não ache que há atrasos para além de pagar o seu valor, não é? Há necessidade de tratarmos os nossos documentos com antecedência. Muitas vezes os cidadãos não pagam no local próprio, estão à porta das conservatórias e querem tratar as coisas com outra eficiência, mas nós devemos nos preocupar em tratar os documentos com antecedência e assim não termos necessidade de coagir ninguém, e então podemos pagar as nossas taxas e assim estamos a trabalhar, estamos a dar o nosso contributo para o país, quando podemos pagar as nossas taxas no local devido e aquele valor reverter-se para esses serviços que nós precisamos muitas vezes urgente. Então estamos a trabalhar de formas a conseguir que esses serviços sejam melhor disponibilizados. Dona Filipe, assim é terminar mesmo a nossa entrevista, mais alguma coisa gostaria de acrescentar? A mensagem especial ao cidadão é esta que termino agora, que digo que vamos pagar as nossas taxas, que também é um dever de cidadania. Eu quero é poder voltar ao seu convívio no 222-443-041 para continuarmos a receber contributos e também preocupações relativas à questão de taxas mais ligadas ao setor da energia e da água, até porque temos aqui dois representantes destes setores. Bom dia. Bom dia, sim, Walter Cristóvão. Bom dia, com quem tenho o prazer de falar? Estou a falar com Pedro, morador dessa do entre Quimbango e a administração do Quilambaquias. Pedro o quê? Pedro Inácio Tango. Pedro, faça favor, estamos a ouvir. Sim. Eu sou morador desta zona, só que eu tenho um problema acerca da luz. Essa zona nós estamos entre a rua 12 e a rua 14. E geralmente a rua 13 dessa zona, que do Golfo, nunca tem luz e sempre eu pago a luz. E nesta zona nunca temos luz durante o mês. Nós só consumimos a luz, pode ser uma vez por semana e totalizando o mês, 4 ou uma coisa assim. E é isso que eu queria fazer uma questão ao senhor da IDEO que está ali. Mas quando você vai fazer a faturação, a conta vem a mesma. E o que o senhor disse, que tem que se fazer reclamação. Nós já reclamamos várias vezes. Alô? Estamos a ouvir. Sim, nós, nesse caso nós, eu e os homens da minha casa, já fomos lá, já reclamamos várias vezes. Nem conheço, eles atendem nosso pedido. Quer dizer que esta é uma das ruas mais esquecidas nos homens da IDEO. É uma rua que nunca tem luz. Duas ruas que me acedem. E aquela que vem à minha frente sempre tem luz. Recorda-nos só as ruas, faz favor. É assim, nessa zona entre o Quimbango e a administração do Golfo, aí no campo. Perfeitamente. Sim, quem vai para o Caiongo tem uma rua no meio que chamam a 13, tem a 12. A 12 sempre tem luz, nunca faltou luz. A minha que é a 13 é um problema, dor de cabeça aqui. E eu nunca tenho dívida com a IDEO. Sempre que o mês acaba, eu vou pagando a minha conta. mas mesmo pagando, conto o problema que eu tenho passado. Já fiz um montão de reclamação até agora. Acho que isso também tem a ver com os moradores que a gente vive com eles. Eles nunca se dispõem para a gente se unir, para nós irmos lá. Sempre eu é que tenho que fazer isso, eu vou lá. Nesse momento eu estou aqui, estou sem luz. Estou a ouvir esse programa por meio da rádio. Eu tenho minha rádio a pilha, estou aqui na minha cama e estou acompanhando esse programa de vida rádio. E é o que toca o homem da Empau que está aí, não quero lhe deixar só. É, os homens da Empau fizeram uma escavação na Estrada Nova, aquela que vem do parque, que vai ligar para o sanatório. E diz que eles fizeram aquela escavação, esqueceram-se que aquela é uma via que muitas das vezes aquelas pessoas que vêm do Golfo, que vêm nessas zonas do Palanca, têm que passar para apanhar aquela estrada principal da Maçã de Saldanha. Aquela rua tão intransitável, porque eles fizeram lá uma escavação. Sendo que eles iam distribuir água aos moradores que moram ali, até agora nunca fizeram esse trabalho, deixaram lá uma máquina para a pessoa apanhar a estrada, tem que dar uma enorme volta, não sei até quantas horas é passar no buraco, em cima do buraco. Se os nossos carros não estragam, só Deus quem sabe. É por isso que eu queria dizer, pá, tem que ver a situação de longe aqui. Está certo, Pedro, está certo. Já tomamos nota, devido ao andar do tempo, vamos permitir que outros ouvintes participem. Um abraço. Não sei se falei muito, porque também é a primeira vez. Falou necessário, Pedro. Um abraço. Muito grato. Pedro Inácio Paulo deixou aqui as suas preocupações. Ele está no Quimbango e levantou as suas preocupações. Vamos ao encontro do próximo ouvinte. Bom dia. Alô? Sim. Bom dia. O seu nome, de onde nos fala? Está a falar para o programa Cidadão e Desenvolvimento. Aqui do Palanga, junto aqui os Evangelhos do Sacrifício. Repita-nos o seu nome, se faz favor. João Manuel Rafaela Costa. E de onde nos fala, João Manuel? Aqui do Palanga, junto dos Armazéns do Sacrifício. Faça a favor. Eu tenho uma reclamação a fazer. O ano passado, ficamos aí 15 dias sem energia. Pronto, foi o sistema geral. E quando a energia foi restabelecida, então ia passar os pagamentos, apareceu com uma nota acrescida, que não foi só comigo, foi quase todos os vizinhos, uma nota acrescida que eu tinha que pagar 5.650 kwanzas por mês, que não tem sido normal, porque eu normalmente pago 1.000 e tal, 1.050, 1.200. Fui a ideia fazer essa reclamação, o nosso posto aí de abastecimento, o OAT, aí com o posto de cobranças, e eles disseram que o problema não era deles, o problema era da faturação aí da direção da IDL, então, que nós tínhamos que ir à IDL fazer essa reclamação. Eu peguei as minhas faturas todas e fui à IDL fazer essa reclamação, e que disseram que depois isso poderia ser ultrapassado, porque foi um erro da faturação. Está tudo bem. Então paguei o que eu tinha que pagar, naquela altura foi 900 quase. Qual foi o meu estranho? Este ano, quando vou fazer os meus pagamentos, há dois meses atrás, para fazer o pagamento normal, encontro a mesma fatura do ano passado, a dizer que eu tinha que pagar essa fatura. Alô? Estamos a ouvir, senhor João. Ah, sim. Dizendo que eu tinha que pagar esta mesma fatura que do ano passado, de 5 mil e tal kwanzas. Eu disse que não, eu já tinha feito essa reclamação aí dele. Então, e aí eles disseram que se eu não pagar esta fatura, eles deviam cortar minha energia. Voltei a ir à IDEL fazer a reclamação, vai à direção da IDEL fazer a reclamação, de novo a mesma reclamação, e disseram que eu tinha que pagar este valor, porque se eu não pagar, eu podia ficar sem energia. Quer dizer, fiquei uma semana a andar atrás disso, eu me vi apertado porque já tinha ficado sem energia porque eu não paguei essa fatura. Eu tive que fazer o pagamento desta fatura do ano passado, de 5 mil tal, que foi um erro que foi um erro da própria dele. Eu paguei essa fatura, que é o 5 mil tal, e voltei a pagar a fatura normal que é deste ano. Então eu queria saber mais ou menos como é que isto fica, está o senhor dele a dizer que tem que fazer essa reclamação e a dele tem métodos como ultrapassar isso. Como é que não puderam ultrapassar isso? Nós somos N pessoas nesse caso. Tomamos nota e desejamos boa continuação no senhor João Manuel. Vamos então às respostas aqui, depois também vamos passar a palavra ao Will Piazza, que vem pelo programa de luta contra a pobreza da DW, já cá esteve na passada quarta-feira, aliás, é o convidado residente para esta questão. Mas voltamos aqui à questão da energia e também da água. Quem quer responder primeiro? Para quem vamos primeiro? Vladimir. Portanto, relativamente à questão que foi colocada pelo ouvinte Pedro Inácio, portanto, eu tomei nota do endereço que ele frisou, que, no que concerne ao, a escavação, e portanto eu vou encaminhar imediatamente esta informação para a nossa área de rede. Mas levanta-se aqui uma questão também. Eu ouvi da EPAL a explicação da taxa de ligação, depois até o processo de ligação da energia chegar, leva aí 10 dias. A questão da água, como é que fica? Escava-se, põem-se os tubos, faz-se a ligação, quanto tempo? Portanto, o processo não difere muito do que o colega aqui da EDEL explanou. E, portanto, o tempo também não é superior a 30 dias. Uhum. E quando se fazem essas escavações, por que é que se leva tanto tempo a fechar? Portanto, isto é com base a um programa, porque, portanto, atendendo à dimensão da própria cidade, mas relativamente a isso não tenho muitos dados assim para reportar, visto ser uma atividade ligada à área de rede. Também há aqueles casos de pagamento de... A pessoa paga o que não consumiu, isso acontece na EPAL? Portanto, não é prática. Portanto, um cliente quando reclama que de facto não tem consumido, nós enviamos para a residência um técnico que de facto vai fazer a constatação no terreno. E se eventualmente ele constatar que o cliente não teve água, ele não tem nada a pagar. Já aqueles que têm o contador de água, e os números que lá estiverem registados, é que é a nossa base para a faturação. Senhor Jesus, as questões levantadas pelo Pedro e também pelo João Manuel, certamente tomou nota, vamos às devidas respostas. Ok, muito obrigado mais uma vez, Walter Cristóvão. Bem, relativamente ao Pedro Inácio, eu devo dizer o seguinte. Não tenho dúvida que o posto de transformação que alimenta a Rua 13 é o mesmo que alimenta a Rua 12 e a Rua 14. Portanto, estou consciente que será o mesmo posto de transformação que alimenta essas ruas. E estou a crer que o caso do Pedro Inácio é um caso pontual, porque se a Rua 12, Rua 14 tem energia, a Rua 13 não tem. De certeza absoluta que é um caso de uma avaria, em que o cabo que alimenta a Rua 13 não tem luz. E, mais uma vez, vou voltar ao caso do contacto telefónico 222-64-1700 ou uma mensagem para a gente registrar essa avaria. Mas, de qualquer das formas, estou em crer que os meus colegas vão tomar conta dessa situação. É uma preocupação da Rua 13 e, de certeza absoluta, que vamos lá ter para verificar o que se passa. Porque se a Rua 12 tem, a Rua 14 tem, não faz sentido porque é que a Rua 13 não tem. Em princípio, penso que o posto de informação é o mesmo. De certeza que é um caso pontual que nós vamos tomar nota e vamos fazer a intervenção. Mas ele diz que já fez muitas reclamações. Alguma coisa não está certa também. Alguma coisa não está certa. Do ponto de vista administrativo. Exatamente. Nós vamos tomar nota, até porque, deixa fazer aqui um reforço, que nós temos nessa altura cerca de 67 agentes autorizados que trabalham connosco. O objetivo da criação de 67 agentes é exatamente estarmos mais próximo da comunidade, tendo em conta que as nossas agências elas não crescem também assim da forma que crescem os bairros. Então, nós fomos acompanhando o crescimento dos bairros com os agentes autorizados. E temos agente autorizado na área do Quilamba Quiás, temos vários, temos cerca de 14 agentes autorizados no então município. Os senhores precisam trabalhar alguma coisa no município do Quilamba Quiás. Nós tomamos boa nota do caso do Pedro Inácio e vamos rapidamente ultrapassar essa situação, não tenho dúvida. Exato. O João Manuel levantou a questão de valores que voltaram a aparecer depois de já terem sido pagos. Também o caso do João Manuel, penso eu que é um caso pontual, não acredito que seja... Que seja um caso vulgar, e dizer que. E ele chegou aqui um ponto em que acabou de dizer que contactou um dos nossos agentes e que o agente comunicou-lhe que o problema da faturação não era com eles, mas era com a EDEL Central. Apanhei bem esta parte dele. E isto para aproveitar aqui a oportunidade de dizer que o nosso processo de faturação é pura e simplesmente feito pela própria EDEL. Nenhum agente autorizado faz a faturação ao cliente, nenhum. Todos os nossos agentes autorizados estão ligados à nossa base de dados. Cada agente autorizado tem um sistema, o mesmo sistema que nós, EDEL, temos, os nossos agentes autorizados têm. E eles estão ligados em online. Qualquer cliente que pagar em qualquer agente da EDEL, em online, no mesmo momento, eu, se estiver aqui na sede, sei que o cliente tal... Na comuna X fez o pagamento do valor. Tá? Em online, não há e deixo descansado aqui o cliente, não há nenhuma margem de dúvida nesse aspecto, porque o sistema é único, estão ligados em online, a dívida que ele encontrar no agente autorizado da sua área de residência, se for num outro agente, se for na agência da IDEL, é exatamente o mesmo valor que ele vai encontrar. Portanto, até aqui não há qualquer dúvida. Quem produz a faturação é pura e simplesmente a IDEL e os nossos agentes só acedem à nossa base de dados para fazer a cobrança, nunca para fazer a faturação. Agora, o caso de que pagou uma fatura e que voltou, a nível do sistema lag, pronto, não é bom ser absolutista, temos que admitir que se o João Manuel tem essa situação, é um caso pontual, ele deverá nos contactar ou na sede ou em qualquer posto da IDEL para trazer essa sua reclamação e o seu recibo que prova que pagou em duplicado para a gente verificar. Não é bom ser absolutista, como acabei de dizer, mas eu tenho as minhas dúvidas se eventualmente pagou no sistema ELAG tem um recibo e que no mês seguinte voltou e encontrou esta dívida não saldada. Tenho as minhas dúvidas, mas como acabei de dizer, não é bom ser absolutista, é bom admitir que quem está a colocar o problema tem razão. É um caso que o João Manuel nos coloca e nós vamos averiguar pontualmente para podermos dar então essa resposta. Exato, ouvimos aqui as explicações. Primeiro foram de Vladimir Bernardo, que vem pela Nepal, mas responde pela agência Quilamba, e também o diretor do Centro de Distribuição e Comercialização do Sambizanga, Jesus Adão. Vamos ouvir o Willy Piazza. Todos os ouvintes que nós fomos ouvindo aqui pagam, disseram claramente que pagam, e alguns não. Todos que pagam levantaram reclamações. Eu acho que o problema de energia e água, de facto, é algo que as comunidades ou as pessoas mais se debatem todos os dias na cidade de Luanda, poderíamos dizer até no país. E acho que, portanto, algumas das soluções e propostas apresentadas pelos representantes da IPAL e da IDEL, que de facto vão em conta aquilo que nós, como Programa de Luta contra a Pobreza Urbana, defendemos, portanto, são alguns dos caminhos que se devem seguir, por exemplo, a reclamação. Eu sei que muitas das vezes os cidadãos fazem reclamações e as respostas tardam a chegar, mas é importante que nós, como cidadãos, tenhamos esse hábito de sempre que nós vermos que um dos nossos direitos, portanto, se eu pago, me é de direito que de facto tenha ao serviço. Portanto, é importante que estejamos lá sempre a reclamar. E uma coisa que eu acho que seria extremamente importante para aqueles bairros, aquelas ruas, aqueles quarteirões que enfrentam o mesmo problema, aprenderem a apresentar reclamações de forma consertada, juntos. Portanto, é os moradores escreverem ou telefonarem, portanto, como um único grupo e não um indivíduo. Portanto, porque eu acredito que uma pressão ou uma reclamação feita em grupo pode ter mais peso do que quando alguém apresenta essa reclamação de forma individual. Há um apelo que eu faço para que as comissões de moradores, de facto, possam ser agentes de desenvolvimento e não apenas entidades que pensam que estão a replicar a governação municipal ou comunal a nível do bairro. Portanto, ele deve ser agente de desenvolvimento que, de facto, vão facilitar essas ligações. Mas há na comunidade este hábito de reclamar? Eu acho que nós temos um grande problema no país. Nós temos um grande problema, eu não vou dizer em Luanda, mas no país. Deixa eu dar-lhe um exemplo. Eu estive a escutar alguns ouvintes, e também o senhor, o representante da IPAL, falou sobre os preços oficiais praticados, portanto, aquilo que a IPAL cobra e aquilo que são cobrados em alguns fontenários e por alguns zeladores. Muitos de nós que fizemos uso desses fontenários, de facto nos deparamos com essa situação e vemos que algo está errado, mas pura e simplesmente calamos. Nós temos que aprender a reclamar. Temos que aprender a reclamar e, se for necessário, não custa nada perder alguns minutos, nos dirigir à estação da IPAL mais próxima e apresentar a reclamação, porque de facto nós estamos a ter um hábito no país em que pessoas especulam ao seu belo prazer. E as pessoas deixam assim, deixam o espírito de deixa andar à espera que amanhã alguém vai ver e vai resolver a coisa. Portanto, cada um de nós tem responsabilidade para que, de facto, possamos construir uma Angola melhor. Bem, o tempo já vai longo. Eu agradeço as vossas presenças, mas vou começar a 40 segundos. Eu sei que é muito pouco tempo, mas uma palavra para os vossos consumidores, começando pelo Sr. Vladimir Bernardo. Exatamente, quero apelar aos nossos consumidores, sobretudo também dizer aos nossos devedores que, portanto, têm dívidas em atraso, que regularizam a situação do seu pagamento. Também quero comunicar aos nossos clientes que já está disponível o serviço de pagamento da água via multicaixa. E, para finalizar, quero desejar a todos os ouvintes da Emissora Católica de Angola, então, um bom dia, um bom feriado. Muito grato, Sr. Jesus Adão. Ok, muito obrigado. Desde já devo dizer que gostaria de apelar aqui à racionalização, não é? Porque é com a racionalização que vai permitir com que possamos alimentar mais clientes, apelar também o pagamento do consumo de energia elétrica mensalmente. Ainda dentro da racionalização, portanto, nós temos verificado ainda muitos clientes ou muitas áreas em que deixam as lâmpadas no período do dia acesa, daí a nossa chamada de atenção, porque não há necessidade de termos as lâmpadas acesas, mais uma vez apelar mesmo à racionalização. Em suma, era isso, agradecer aqui a oportunidade que nos deram e dizer que nós estamos disponíveis, sempre nos contactos que nós colocamos, à disposição dos nossos clientes. Muito obrigado. Grato, William Piazza. Portanto, os meus 40 segundos, eu queria, antes de mais, lançar um apelo a esses dois grandes provedores de serviço, que é a IPAL e a IDEL, para que de facto se possam organizar e, portanto, para que possam depois cobrar, porque nós vemos que há uma grande fuga nos pagamentos, tanto da IPAL, há muita gente que tem ligações, inclusive aqueles que continuam a fazer desvio de condutas e que prejudicam a maioria da população. E muitas destas pessoas são apadrinhadas ou acariciadas por pessoas ligadas à IPAL. E as puxadas da IDEL também. E há as puxadas, portanto, é importante. E aqui eu chamo mais uma vez a atenção às comunidades para que se organizem e denunciem esses casos. Denunciem, porque de facto, se assim não for, uma minoria beneficia-se e a maioria fica sem os serviços. Obrigado. Muito grato. Agradecemos então ao Sr. Vladimir Bernardo, que veio pela EPAL, da agência Quilamba, ao Sr. Jesus Adão, é o diretor do Centro de Distribuição e Comercialização do Sambizanga. Trabalharam para si a Wanda de Carvalho, Isidro Chiteculo e o Walter Cristóvão. Também agradecemos ao Willi Piazza, que é convidado residente. Cidadão e o Desenvolvimento, programa da DW, hoje, ponto final. Programa O Cidadão e o Desenvolvimento. O novo espaço radiofónico na Eclésia para a promoção da cidadania e do desenvolvimento. Uma responsabilidade da Development Workshop. Todas as quartas-feiras, entre as 9 e as 10, aqui na Eclésia.